A partir de agora, o ouvinte manda na programação. Programe-se. Aqui você programa a sequência e ouve suas quatro músicas preferidas. Está no ar, Programe-se, com o Eronildo Tex. O final de semana tá chegando e a gente tamo junto por aqui, galera. Tudo bem? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Eu sou o Eronildo Tex, tamo juntos aqui na rádio que completa você com mais uma super mega edição do nosso Programe-se. Participe aqui com a gente, ó. Manda aí o seu playlist de quatro músicas para o programa @hotmail.com ou, se preferir, na página do nosso facebook.com/ Programe-se no ar. Tá começando agora pra você. Hoje é sexta-feira e tamo junto. Eu sou Eronildo Tex, ó. Beijo, beijo, beijo. Abraço, abraço, abraço. E aperto de mão pra quem faz aniversário hoje. Vai começar então com a Anitta, sim. Ivete Sangalo, Tempo de Alegria. Tem também Teorias do Zezé de Camargo Luciano. E Fecha Legal, Não Fui Eu, da Paula Fernandes. Tá começando aqui na sua. Anote o e-mail do Programe-se. programeasu@hotmail.com. Alegria,

chegou a hora de colher o que plantou. Você mesmo quem regou, não fui eu. Não fui eu. Eu sei. Nossa esperança. Não fui eu quem fez meus olhos mergulhados por mentiras. Vai dizer que era isso que eu queria. Eu sei o que dirá. Vai me culpar por um erro seu. Eu sei o que dirá. Vai me culpar por um erro seu. Começamos pra cima, Anitta, Ivete Sangalo, Zezé de Camargo e Paulo Fernandes, super bem o nosso programa, se daqui a pouquinho eu continuo. Programe-se, programe-se, daqui a pouco tem mais uma sequência indicada pelo ouvinte, continue na sintonia. Volta na rádio que completa você. Programe-se. Programe-se. Se ligou na sua rádio. Então tá bom demais. Esse é o nosso Programe-se. Programe a sua, arroba hotmail.com, facebook.com/programe-se no ar, tá bom? Anotou aí, né? Não, né? Foi muito rápido. Não, daqui a pouquinho eu falo mais lento, tá? Vamos lá então, vou mandar música pro Moura, pro Zeca, pro Joaquim, pra Maria Zilda e também pra Fernando e também pra Wendel, né? Tão curtindo, vou ouvir aí o som bacana do Jorge Matheus, logo eu, Sorriso Maroto e Brian McKnight, Mais Fácil, tem On Direction, Story of My Life e tem também pra fechar Luan Santana, Cê Topa, é aqui no nosso Programe-se na sua. facebook.com/programe-se no ar. Relacionamento sério com você. Eu te vi, já te quis, me vi tão feliz. Um amor que pra mim era sonho. Surpreendente provar do que eu só ouvi falar. E você resolveu me mostrar. Logo eu que nem pensava, eu não imaginava. Sou o dono desse amor. Eu nem quero saber por quê. Eu só preciso viver o resto dessa vida com você. Ei, ei, ei, ei. te provar do que eu só ouvi falar. E você resolveu me mostrar como eu que nem pensava. Eu não imaginava te merecer. E agora sou o dono desse amor. Eu nem quero saber por quê. Eu só preciso viver o resto dessa vida com você. Eu te falei que era melhor pra nós dois, mas se eu te ver pra não pensar no depois. Faz um favor pra mim, não me procure mais. E diz que tanto faz. Pra ser mais fácil, mais fácil, mais fácil. Bem mais fácil te esquecer. Porque se eu te encontrar, abro meu coração. Coração, e eu não vou me controlar. De novo em suas mãos. Suas mãos, e eu. Porque se eu te encontrar, abro meu coração. Through. I'm not a fool, don't come around no more. Turn on the light, whisper goodbye, then just walk out the door. Do as I told you to, whatever you might do, say you don't want me to. Let's make it easy, so easy. Programadora é você. Programe-se. Written in these walls are the stories that I can't explain. Leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I take her home, I die.

E aí, curtiu, né? O som bacana do Luan Santana, um dos caras que fez muito sucesso em 2013 e agora em 2014 promete mais sucesso ainda. E claro que a gente toca aqui no nosso Programe-se. Basta ser popar e tocar e pedir, tá bom? Aguenta aí, daqui a pouquinho tô voltando com muito mais múlio, senhor. Programe-se! Programe-se! Daqui a pouco tem mais uma sequência indicada pelo ouvinte. Continue na sintonia. Estamos de volta. Programe-se. Com o Ironildo Tex. E não para não, a gente continua. Deixa eu agradecer novamente o meu querido amigo Sandrão, o cara que faz a produção por aqui. Vou dar uma alôzão pra toda a rapaziada aí da Rádio Completa. Abração pra toda essa rapaziada que acompanha nosso programa também, pra todos que fazem parte desta super rádio. Abraço, beijo, espero que, claro, que agora em 2014 vamos fazer muito sucesso na rede e muito sucesso aí pra galera que tá curtindo sempre, sempre os nossos programas, porque aqui tem muita gente boa. Aqui tem profissa, então tá bom demais. Vamos lá então, curtir o som legal do Bruno e Marrone, Você Me Vira a Cabeça. Tem Victor e Léo na Linha do Tempo, tem Ricardo e João Fernando, Bala Perdida. Tem Eminem com Rihanna com Monster, aqui no nosso Programe-se. Tá a fim de ouvir a sua sequência aqui no Programe-se? Faça uma lista no 4 músicas e nos envie pelo facebook.com/programe-se no ar. Ou mande um e-mail para programeasu@hotmail.com. Você me vira a cabeça, me tira do sério, destrói os planos que um dia eu fiz pra mim, me faz pensar porque a vida é assim. Eu sempre vou e volto pros teus braços. Você não me quer de verdade, no fundo eu sou sua vaidade. Eu vivo seguindo teus passos, eu sempre estou preso em seus laços. É só você chamar que eu vou, porque você não vai embora de vez, porque não me liberta dessa paixão. Por quê? Porque você não diz que não me quer mais, porque não deixa livre o meu coração. Mas tem que me prender, tem que seduzir, só pra você, só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor, por um segundo de amor, porque você não vai embora de vez, porque não me liberta dessa paixão. Por quê? Porque você não diz que não me quer mais, porque não deixa livre o meu coração. Mas tem que me prender, tem que seduzir, só pra me deixar louco por você, só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor, segundo de amor, mas tem que me prender, tem que seduzir, só pra me deixar louco por você, só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor, por um segundo de amor, mas tem que me prender, tem que seduzir, só pra me deixar por você, só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor, por um segundo de amor. Ironildo Tex, agita o seu rádio. Programe-se.

one day that I'll walk amongst you a regular civilian. But until then, drums get killed and I'm coming straight at MC's blood gets filled and I'm taking back to the days that I get on a Dre track. Give every kid who got played that bump the feeling and shit to say back to the kids who played them. I ain't here to save the fucking children, but if one kid out of 100 million who are going through a struggle feels it and relates, that's great. It's payback. Russell Wilson falling way back in the trap. Turn nothing into something, still can make that. Straw in the gold, jump I will spin. Rumpelstiltskin in a haystack. Maybe I need a straight jacket, face facts. I am nuts for real, but I'm okay with that. It's nothing, I'm still friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. I'm friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. Well, that's not fair. Aqui na sua rádio, a rádio mais gostosa, bom demais. Eminem, teve Ricardo e João Fernando, teve Vitor e Léo, teve Bruno e Marrone, tem um Tex por aqui. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. É rapidão. Programe-se. Programe-se. Daqui a pouco tem mais uma sequência indicada pelo ouvinte. Continue na sintonia. Volta na rádio que completa você. Programe-se. Se ligou na melhor estação do seu rádio. É, você ligadinho aí através da internet aqui no nosso site bombando. Pode deixar seu recado aí pra nós também, tá bom? É o Programe-se. Você manda um recadinho pra gente escolhendo 4 músicas que você tá afim de curtir, que você tá afim de mandar aí pra alguém, dedicar, mandar beijo, abraço, aperto de mão, mandar também, né? Pode mandar, não tem problema nenhum, não. É só mandar aqui no nosso e-mail programeasua@hotmail.com ou facebook.com/programa no ar. Se preferir mandar no e-mail do texto, não tem problema, manda aí no nosso e-mail textestudio@hotmail.com ou textestudio sem um E, tá bom? Aquele aquele é estúdio, S estúdio, tá bom? É estúdio bal.com.br@bal.com.br. Bom, então, deixa eu mandar então pro Du, lá no Pico de Jaraguá. Também tem o Alisson, tem a Nalva em Munhoz Júnior, tem a rapaziada Cléo, a Windsor, rapaziada lá do 120 em Santana de Parnaíba, São Paulo, e tem também toda a galera que curte a gente, Manuel Emílio, Piauí. Tá chegando Britney Spears com o Workbeat, tem também Fernando Sorocaba, Mo, Gustavo Lima, Fui Fiel, uma das favoritas do Tony Saraiva, e fechando uma das meninas que eu adoro de paixão, eu gosto pra caramba da voz da Demi Lovato com New Lights. É aqui no nosso Programe-se. Tá a fim de ouvir a sua sequência aqui no Programe-se? Faça uma lista no 4 músicas e nos envie pelo facebook.com/programe-se no ar ou mande um e-mail para programeasua@hotmail.com. You wanna hot body, you wanna Bugatti, you wanna Maserati, you better work, bitch. You wanna Lamborghini, sip martinis, look hot in a bikini. You better work, bitch. You wanna live fancy, live in a big mansion, party in France. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. Now just be the champion. Work as hard like it's your pride.

freaking out. Infelizmente, nosso programa está chegando aos momentos finais. Hoje é sexta-feira, a gente volta só na próxima segunda-feira, arrebentando com muita música, com muito bate-papo e muita participação. Ótima sexta-feira pra você, ótimo final de semana. Espero que você curte com a sua galera e que você se divirta muitão, muitão. Abraço, beijo, tchau, gente. Eu fui! Você acabou de ouvir! Programe-se! Envie sua playlist de músicas e tenha sua sequência rolando nas próximas edições. Acesse o facebook.com/programesu ou envie o e-mail para programesu@hotmail.com. Programe-se!